Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, ninguém pode contestar. Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, ninguém pode me tirar. Quem quiser Jesus pra si, tem que fazer como eu fiz, afastar-se do pecado, deixar tudo e ser feliz. Se quiser fazer o teste pra ser um filho de Deus, abra a boca e vem cantar: Jesus Cristo é meu, é meu. Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, ninguém pode contestar. Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, ninguém pode me tirar. Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, ninguém pode contestar. Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, ninguém pode me tirar.